5, 4, 3, 2, 1. Rádio Altavox. Altavox. Bem-vindos, boa noite. Hoje é a quarta emissão do programa Teoria da Conspiração. O meu nome é Aaron Fly. Boa noite a todos, meu nome é Marcelo Santos. Boa noite, eu sou Nuno Vieira. Hoje fazemos um mês de emissão, portanto estamos todos de parabéns. E para assinalar esta data completamente maravilhosa, vamos ter uma emissão especial. Especial porquê? Porque vai ser uma emissão totalmente dedicada às músicas portuguesas. O Marcelo ou o Nuno vão adiantar agora os temas que vamos falar? Sim, adianto eu. Para acompanhar as músicas portuguesas, vamos ter os temas então sobre a República, resultados do Congresso, o expansionismo, o terceiro tema é a Bolsa de Valores e na quarta parte teremos o nosso convidado de surpresa. Tal como já tínhamos prometido, hoje vamos dar um adiantamento sobre aquilo que vai ser o novo concurso, o Pertavox. Podemos já dizer que vai ter a duração de cerca de 4 programas, ou seja, 4 semanas, à volta de um mês. Será um concurso de pergunta e resposta, onde vocês participarão telefonando e depois ficarão habilitados a responder a 3 perguntas. As perguntas serão sobre história, política ou sociedade. O prémio, podemos adiantar que será de 20 gold, é um bom prémio para toda a gente, acho que está ao alcance de todos. Iremos depois lançar um artigo onde informaremos especificamente todos os parâmetros do concurso, para toda a gente ficar a perceber como é que se vai desenrolar. Vamos fazer uma distinção entre novos e velhos, isto vai ser atribuído um sistema de pontuação, onde beneficiaremos um pouco os mais novos, porque têm talvez menos conhecimentos, menos prática no E-Republic, assim a pontuação beneficiará um pouco os mais novos. Os mais velhos não ficarão tão prejudicados, porque saberão responder acertadamente a muitas perguntas, por isso também vão estar na corrida aos 20 gold. Prometemos então brevemente um artigo a especificar todos os parâmetros e talvez na próxima semana, ou mais tardar 2 semanas, estaremos o Pertavox aqui na nossa rádio. Ok, podemos então continuar com este maravilhoso programa. Falta dizer só uma coisinha. É assim, Aqueles que quiserem participar, nós vamos agora ser um bocadinho mais criteriosos. Aqueles que quiserem participar, acho muito bem que o façam, mas respeitem o tempo que vamos deixar para cada participante. Ou seja, quem telefona é porque quer participar no tema que nós estamos a falar e diz o que tem a dizer. Muito bem, despede-se e vai-se embora e dá lugar a outra pessoa. Isto para haver uma certa diferenciação entre o participante e o convidado. Porque não faz sentido nós termos um convidado para a quarta parte, onde lhes vamos fazer uma breve entrevista, uma conversa, e depois temos durante a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, outros que também ocupam uns 20 minutos da emissão. Portanto, aqueles que quiserem participar, ficam já avisados, participem para comentar ou para falar sobre o tema que estivemos a falar no momento e para dizer só a vossa opinião. Não estejam à espera que nós depois vamos ali entrar numa conversa, num diálogo, porque isso não vai acontecer. Marcelo, queres arrancar com o tema? Já sei que tu vais querer falar muito sobre o PRD, não é? Nestes resultados do Congresso. Sim, começamos então com o primeiro tema, que são os resultados do Congresso. O Partido Renovador Democrático atinge hoje o que esperava, não é? A maioria relativa. O objetivo era 15 congressistas, foram eleitos 14. Não há muito a dizer sobre isto. Um dia antes das eleições para o Congresso, houve uma reunião na PTNet com o Violent Reaction e os congressistas sobre as doações falharem. E... Espera aí, estou a fugir um bocado ao tema, desculpem. Pois estás. Pois, se calhar não é o tema. Começas a falar e já vais... Pois estás. Não, mas eu também queria falar sobre isto, Marcelo. Mas pronto. Ok, temos então o PRD em primeiro lugar, o PDA em segundo, Bloco de Esquerda e PREC empatados com 6 congressistas. Nuno, tens alguma coisa a acrescentar? Sobre o Congresso, nada. Foi, o PRD parece que está em alta, tem estado. Né? Há outros que estão em baixo, acho que não há muito a dizer. Se calhar aquilo que me impressiona mais nem é a subida do PRD, o que me impressiona mais é a descida do PREC. Acho que ninguém estava habituado a ver o PREC ter um resultado destes. Tínhamos habituado a outra estratégia, a outra aplicação. Podemos ver o EBE com menos votos conseguiu ter tantos congressistas como o PREC. Normalmente o PREC sabia utilizar muito bem os votos que tinha, todos os votos que tinha eram preciosos e jogava sempre muito bem a sua cartada. Acho que falhou. Mas, digo-te já, da maneira como o PRD distribuiu os votos, era difícil para os outros partidos conseguirem atacar, digamos assim, entre aspas, tipo, atacar o Congresso à noite, como é habitual do PRD, do PREC, desculpem, era atacar o Congresso à noite. Sim, isso é o normal, mas não vamos só, aquilo que eu quero dizer, não vamos só olhar ao mérito que o PRD tem, e tem, o PRD teve mérito na sua estratégia, conseguiu um bom resultado para o partido. Agora, o PREC também ajudou um pouco nisso ao falhar redondamente. Se o PREC, se calhar, se empenhasse de outra maneira, não tinha o resultado que teve, não é? O EBE pouco pode fazer, segurar aqueles 6 congressistas é o normal que pode fazer, a estratégia é sempre aquela. O PDA é sempre aquela bitola, anda sempre ali. Agora, o PREC é, se calhar, quem podia contrariar esta subida do PRD, e não o fez, foi grave. Houve também uma melhor preparação do PDA para estas eleições do Congresso, pelo que se tem visto nas outras eleições, o PDA vem melhor preparado para estas eleições. Eu acompanhei quase todas as horas da eleição e vi que o PDA até teve melhor organização do que nos outros meses. Sim, mas também o PDA tem que se organizar, né? O PDA tem que fazer jus àquilo que é. Né? Mas para justificar também a descida do PREC, o EBE manteve-se com 6 congressistas, falta falar-nos do Partido dos Parvos, que penso que manteve também os 3 congressistas. Sim, acho que o PDP também manteve, acho eu. Mas sim, mas eu não justifico a descida do PREC com o PRD ou com a melhoria do PDA. Para mim, a descida do PREC, a única justificação que tem é interna. o erro é interno, não é devido aos outros. Não vamos agora dizer que o PREC teve um mau resultado porque os outros cediram, né? O PREC teve um mau resultado porque se calhar não atuou da maneira que costumava atuar. Todos falham, não é? O PREC falhou agora. Aram, qual é a tua visão sobre isto? A minha visão é assim, isto, o Congresso é uma grandíssima fuleirice de eleições. Pronto, porque isto é clones para um lado, clones para o outro, votos comprados. É as eleições mais interessantes, porque dá para perceber quem é que anda a mexer com mais votos, venham eles de onde vierem, por isso torna-se as eleições mais interessantes de todas, mas depois também é umas eleições que têm uma credibilidade zero. Não é? É pena, porque o Congresso é quem manda no país. A gente já sabe que não interessa termos o Presidente X, o Presidente Y, se o Congresso não permite que o Presidente trabalhe. Não é? Que é aquilo que tem acontecido, mas isso agora já é outro tema, podemos até depois vir a falar nesse tema do boicote às doações, para as contas privadas do governo. Pronto. Mas o Congresso é um circo autêntico, seja lá quem sejam os vencedores. Não é? E depois tem uma coisa muito peculiar, que é nas eleições do Congresso que nós vemos depois um ou outro que é banido, o outro desaparece, um é eleito e passado 5 minutos vai-se embora para o estrangeiro. Pronto, é sempre um divertimento. Agora que falas em clones, agora os administradores têm uma medida que eu acho bastante interessante, que é remover os eleitos que estão banidos, mas mesmo logo na altura. E os votos das pessoas que estão banidas também desaparecem agora. Pois, claro, mas isso devia ser agora, isso já devia ser era desde sempre. Não é? Pois, concordo. Isso é desde sempre, não é desde agora. O problema deste jogo é que as coisas erradas acontecem durante muito tempo até o admin resolver cortar com elas. Não é? Ou seja, ele devia se precaver já para essas coisas erradas, mas não, nós estamos sempre um passo à frente, seja nas coisas boas como nas coisas más. Não é? Os erros são lá sempre, duram durante meses e depois é que faz luz na cabeça ou na galinha sem cabeça, faz a luz, epá, isto afinal não pode ser assim, então vamos retirar. Mas pronto, as melhorias vêm aos poucos, pode ser que daqui a 20 anos este jogo seja próximo do perfeito. É verdade, quem teve uma surpresa foi a nossa amiga Yolanda. Bem, mas eu nem vamos falar de Yolanda, que este programa nem dá crédito a Yolanda. Não dá crédito a Yolanda, ou não, fogo, não me digas isso. A tua agora que eu tinha uma musiquinha preparada para a nossa amiga, tu dizes-me que não dá crédito a Yolanda. Se a comunidade apoiar, eu apoio sempre. Agora, eu queria falar era de uma situação que o Marcelo tinha puxado, que também falarmos só das eleições e dos resultados, é estar a falar de coisas básicas, dessa situação do Congresso e do pacotes. E isto é tudo muito engraçado. Eu acho isso tudo muito giro, os congressistas todos unirem-se, vamos bloquear, vamos fazer, vamos votar não. Só que só fazem essas coisas quando é para bater o pé a alguma coisa. Né? Só se unem quando é para bater o pé e para ser do contra. Porque se calhar quando é para fazer alguma coisa pelo país não se unem. Não aparecem no IRC, não falam com a comunidade, não falam uns com os outros, não falam nada. Mas quando é para bater o pé e ser do contra, ui, estamos cá todos. Aparecem os congressistas todos. É uma maravilha. Agora, boicotes, o que é que isso ajuda? A única coisa que provocou foi uma reunião. Mais nada, onde as pessoas falaram, uns disseram A, outros disseram B, e depois vamos voltar à estaca zero. Vão voltar a aceitar as coisas. E o que é que se resolveu? Nada. Eu penso que eu e os 39 congressistas, agora falo como congressista, estamos à espera do comunicado que o Violent Reaction prometeu que ia fazer, explicar as razões porque devia ser aprovado, e é esse tipo de informação que falta. Estão à espera? Sim, não foi um boicote do Congresso. O Congresso, como devem calcular, não anda a brincar aos boicotes. Já enviaram PMs ao homem? Encha o homem de PMs, chateia-lhe a cabeça. Então, ele está lá, ele tem que assumir a sua responsabilidade, não é? Sim, mas pá, estamos a fugir um bocado ao tema e... Tu é que puxaste este tema, não é? Sim, mas foi erro meu e peço já, desde já desculpa. Como se vê que o Congresso não há problema, pode-se falar. Isto do Congresso também não há muito a dizer. Já dissemos tudo. O PRD teve os votos que teve, conseguiu os congressistas que conseguiu. O PDA esteve próximo. O PREC, pronto, esteve fraco, não é? O EBE manteve-se. E o PDP quase que desaparece. Portanto, com três congressistas apenas. Vamos ver nas presidenciais o que é que vai acontecer, se a tendência se mantém, se o PDA procura algum reforço nos partidos de esquerda? Está tudo em aberto. Sim, até porque o PRD igualou, em termos de votos, o número de votos, o PDA. Foi 197 PDA, 197 PRD. Também é bastante interessante. Falando também um pouco disso que o Aaron estava a referir, esta semana vai ser interessante, também concordo. Pode ser que haja novidades, né? Estamos todos ansiosos para ver o posicionamento político de algumas pessoas e de alguns partidos. Eu pessoalmente estou curioso para saber, porque parece-me que há algumas aproximações. Pode ser que o PRD fique cada vez mais isolado, ainda mais. Vou ficar ansioso para ver o que é que vai sair daqui. Pode ser que nos média tenhamos grande atividade esta semana. E também gostava de poder ter aqui no próximo programa talvez um debate, que o Teoria da Conspiração pudesse contribuir para um debate entre os candidatos. Não sei o que é que vocês acham. Estava bastante interessante. Convidar os candidatos à presidência, é isso? Vamos ter aqui uma conversa entre... Sim, parece-me bem. Entre os locutores da rádio e alguns dos candidatos, aqueles que aceitassem, que cá quisessem estar, também para a comunidade ficar a saber um pouco mais sobre aquilo que eles vão propor. Pode ser que assim tenham menos flames e comecem a falar assim de assuntos que realmente interessem ao país também. O que é que defendem, isso? Era bastante interessante. Vamos então terminar aqui a primeira parte. Não sei antes, então, deixar uma dedicatória à nossa estimada Yolanda, que nos deixou. Yolanda! Até já, não é? Até já. Rádio Alta Fox. Check this out. Check this out. Para a segunda parte da teoria da conspiração, nesta segunda parte vamos falar de expansionismo, de guerras, portanto a hipótese de Portugal tornar-se um país mais agressivo e começar a invadir territórios, ou se vale a pena, se não vale a pena, o que é que a comunidade acha sobre isto? Isto surgiu esta semana, ontem, no fórum in-game, um estrangeiro qualquer que apelava a que Portugal declarasse guerra à Polónia, acho que seria através daquela região espanhola Extremadura que os polacos têm. Pronto, gerou-se ali um confronto de comentários, uns a dizer que sim, outros a dizer que não. Há várias opiniões sobre isto, não é? Há quem ache que Portugal deveria ir um bocadinho mais além, outros, mas se calhar os mais antigos no jogo sabem perfeitamente que as coisas não são bem assim. É normal, talvez, os mais novos terem aquela ansiedade e aquela vontade pelas guerras e pelas conquistas, mas às vezes esquecem-se que somos muito pequeninos e somos massacrados num instante. Era bom que os ouvintes participassem e deixassem a opinião sobre este assunto, se acham que devíamos ser mais ativos a nível militar, ou se estamos bem assim, como estamos. Marcelo, o que é que achas? Eu, na minha opinião, eu acho que isto é uma armadilha, como diz o outro, it's a trap. Não sei, mas eu gostava, não é? Não é todos os dias que se pode plantar batatas em Extremadura. Não, mas parece-me um pouco uma armadilha, não sei, acho tudo um bocado estranho. Aquela região ali, aquilo há de ter algum significado, não é? Os mais antigos do jogo, se calhar, se quisessem participar e elucidar-nos... Mas pronto, atacar a Espanha sempre foi aquela utopia, não é? Uma pessoa quando começa a jogar, eu quero atacar a Espanha. Isso também eu já quis e quero, mas... Há muita gente que começa a jogar e pensa assim, então, mas isto, Portugal é tão pequenino, os outros países andam para aí a invadir regiões e nós estamos aqui tão pequeninos e não há guerra, não há nada, isto é uma pasmaceira. E então há muita gente nova que acha que Portugal devia ser um país mais agressivo, que também começasse para aí a invadir territórios e invadir regiões, não é? Se isto vale a pena ou não vale a pena? Assim, na perspectiva económica, claro que vale a pena, não é? Porque uma guerra vai mexer com a economia do país, vai revitalizar a economia, vão ser necessárias armas, os gifts, há uma maior movimentação de pessoas, nós ganhamos mais população, ganhamos as propriedades que essa região tiver. Pronto, isso é tudo. Isso... Um pouco notoriedade também, não? Sim, notoriedade também, não é? Pronto, isso é tudo vantagens. Depois temos as desvantagens, e a maior desvantagem de todas é o precedente que nós abrimos se começarmos a invadir território estrangeiro. Se a gente se mete com a Espanha ou com a Polónia, somos capazes de durar umas horas, não é? Pronto. Temos que ter em conta também a responsabilidade que temos ao pertencermos a uma aliança internacional, não é? De certeza que agora, se decidíssemos andar para aqui a espicaçar polacos, sem mais nem menos, a Phoenix possivelmente não olhava com bons olhos a uma situação dessas, a não ser que a Phoenix concordasse com isso e estivesse disposta a tudo e mais alguma coisa para nos ajudar, mas não estou a ver andar-se a desperdiçar gold numa situação dessas. A sensação que dá é que a Phoenix é mais uma aliança de proteção conservacionista e não tanto aquele tipo de aliança que vai conquistar outros países. Isso é mais a Eden, é que é mais isso. Dificilmente a Phoenix iria concordar com uma atitude mais ofensiva de Portugal. Pelo menos Portugal, se se lembrasse agora disso assim, é pá, isto agora vamos aqui atacar aqui a Extremadura, que a Polónia está ali, dava-nos jeito. Não sei até que ponto é que a Phoenix ia concordar com isso. Mesmo que nós fizéssemos isso sem o acordo ou sem o apoio da Phoenix, possivelmente nem sequer conseguíamos a região, não é? Porque a Polónia punha logo a Espanha e a América e o Canadá a lutar para defender a região. Portanto, isso era difícil a gente conseguir invadir qualquer coisa. Isso tinha que ser sempre com o apoio da aliança, não é? E isso é difícil que isso venha a acontecer. A não ser que fosse que a Phoenix escolhesse Portugal para abrir mais uma frente de batalha, não é? Podia ser, não é? Portugal já teve essa situação quando foi da invasão dos Estados Unidos e do Canadá, e agora poderia voltar a acontecer se a Phoenix entendesse que Portugal estava numa posição estratégica que lhes interessava abrir uma frente. Não acho que isso seja possível. Há quem diga que aquele poste é mais uma cilada, é mais despicaçar para ver quais são as reações e o que é que surgirá daqui. Também pode ser, mas não acredito que todas as pessoas experientes que nós temos em Portugal, não é? Os mais velhos, aqueles que nós temos inseridos na aliança, pessoas como o LCFR, Reichel, o Arc, que se deixem influenciar com postes desses. Eu penso que a Extremadura está ali também para prevenir aquilo que tu disseste, que Portugal não possa ser uma frente de luta por parte da Phoenix, ou Phoenix, como quiserem chamar a aliança. Quanto eles não se influenciarem com esse tipo de postos, eu acho que não podem de maneira alguma ser influenciados só por um poço, não é? Tem que haver ameaça real. É, isto é uma chatice, porque assim, nós estamos dependentes sempre de uma aliança para fazer seja o que for. Pelo menos militarmente não podemos fazer nada, não é? E nós estamos numa aliança que não nos dá a grande possibilidade de nós podermos tomar iniciativa, não é? Nós servimos mais de apoio do que propriamente de promotores do que é que seja. Se calhar a Phoenix, se tivesse que atacar a Polónia, mais depressa escolhia um país que estivesse... Olha, mais depressa escolhia, por exemplo, a Rússia do que Portugal. Se tivesse que atacar os Estados Unidos, mais depressa escolheria o Brasil do que Portugal. Portanto, nós estamos sempre ali, aquele grupo de soldados que vai servindo para apoio nas tais batalhas importantes. Não vejo que sejamos, pelo menos no futuro próximo, os promotores de uma nova grande guerra. Vai servir é plataforma de apoio, isso sim. Agora, de promoção, de iniciativa, isso não. Pronto. Temos depois é o caso da EDA, não é? Que é essa sim é uma aliança mais ofensiva, não é? Que invade os territórios e invade outros países. Há quem diga que mais vale pertencermos à Eden, porque estamos aqui numa aliança que isto não passa da cepa torta, não vai nem para a frente nem para trás, andamos sempre aqui à espera, estamos à espera dos Wargames, agora os Wargames também já não dá com nada, porque agora já não há Hospital Fights. É assim, até que ponto é que vale a pena continuar na Phoenix? Isto é uma pergunta que se põe no ar, não é? Por que não ir para a Eden e tentar também haver mais algum movimento? Não interessa se Portugal perdeu uma região e ganha mais 3 e depois perde outra e ganha mais 5. Há uma certa, criar uma certa dinâmica. Os próprios jogadores são eles que ganham com isso. Ganham experiência, ganham mais dinheiro, ganham mais habilidades, ganham mais motivação, criam-se mais baby booms. E isso é que um jogo, seja ele qual for, interessa é se, for, é se tiver dinâmicas, se tiver coisas novas a acontecer. Agora, uma pessoa que entra hoje no jogo pode passar 3 meses no jogo ali olhar para o balão que não acontece nada. Isso é realmente desmotivante e por isso é que coisas acontecem. Baby booms que ao fim de uma semanita ou duas volta outra vez tudo aos números que estavam antes do baby boom. Há que criar uma certa ambição no jogo e não sermos sempre o apoio aos muletas dos outros. Isso é um bocadinho chato, não é? Para não dizer outra coisa. Sim, mas podemos ter mais essa atividade a nível militar e aquele divertimento e aquela união nacional que se vê em alturas de guerra. Só tínhamos aqui duas opções, não é? É como tu falaste, talvez passar para uma aliança diferente, para a EDA, não é? Uma aliança ofensiva, trairmos aqueles que foram os nossos aliados durante todo o tempo, e acho que ninguém em Portugal gostava de fazer, nem ninguém tem essa ideia, isso é completamente... Pois diferente. Lá está, isto, nesta altura é um bocado difícil acontecer isso. Naquela altura em que acabou a peace e que estava tudo um bocadinho apanhado ao ar, os países sempre sabiam muito bem o que é que haviam de fazer, nessa altura se calhar Portugal podia ter sido ele a propor uma nova aliança com os outros contornos políticos dentro da aliança, uma nova filosofia dentro da aliança. Abrir a fronteira ibérica. Não sei, fazer qualquer coisa. Eu acho muito bem que Portugal tenha esta postura de natureza protetora, vamos proteger os fracos, vamos lutar contra os maus e não sei o quê. Tudo bem, é excelente, espetacular. Mas isto, quer dizer, é pouco motivante para as pessoas que querem participar num jogo divertido e num jogo onde haja ação, não é? Portugal também tem o azar de não estar inserido estrategicamente nos diversos focos onde a guerra se desenrola, não é? Nós tivemos aqui a alta guerra dos Estados Unidos e do Canadá, onde tivemos uma participação muito ativa. De resto, não temos estado tão ativos, não é? Tem havido a guerra no Reino Unido, ali a guerra na Europa Central, que tem sido uma constante. Temos países pequenos, como Portugal, que têm desenvolvido um papel importante e um papel até bem ofensivo, não é? Porque estão inseridos ali no meio. E a Phoenix utiliza-se desses países, são países pequenos, também precisam desse boost que é a guerra, aproveitam isso, a Phoenix dá-lhes todo o apoio e eles intervêm. Não é? Temos o caso da Bulgária, por exemplo, que esteve bem ativa nesse ponto, perdeu regiões, ganhou regiões, andou ali. Não é? Isso era bom que Portugal pudesse ter isso. Mas neste momento estamos longe das frentes de batalha. Não é? Claro, é assim, oh Nuno, nós não temos regiões para andarmos aqui a construir armas às toneladas, gifts às toneladas, não temos regiões para isso. Mas temos um povo, não é, que precisa, ou que tem um bocadinho de sede de mais ação no jogo. Porque se formos a ver, quem são os maiores defensores da Phoenix? São aquele grupo de elite que vai andar de país em país com o dinheiro, com o gold e com as armas da Phoenix a lutar em nome da Phoenix. Para esse grupo de pessoas, claro que é muito motivante estar na Phoenix, então, mas andam sempre a brincar, andam sempre a brincar aos tiros por ali e por lá. Agora, financiados. Financiados. Agora, a 99,9% das pessoas que estão ali no país a olhar para o balão, esses não têm motivação nenhuma, esses estão ali a olhar para o balão. Para eles pertencer à Phoenix, à Eden ou outra aliança qualquer, para eles é igual ao litro. Não acontece nada, estão ali. Percebes? Aquele grupo que defende a Phoenix aguerridamente, é natural que defendam. Então eles ganham muito por estarem na Phoenix. Não é? É lógico que isso aconteça. Agora o resto da população fica um bocadinho a chuchar no dedo. Não é? Quer ação, quer lutas, quer invasões. Certeza absoluta que se forem perguntar a um português normal que começou a jogar há, imaginem, 6 meses, vá, para não dizer uma semana, há 6 meses, se lhe perguntarem, olha lá, tu preferes perder o Algarve e ganhar a Extremadura e outra região qualquer na Espanha, ou preferes continuar tudo na mesma e ficas aí a apanhar banhos de sol na mesma, no Algarve? Pá, certeza absoluta que há pessoas, ou a maioria das pessoas, vai dizer, é pá, é que se lixo o Algarve, vamos invadir duas regiões, tem alguma coisinha, vamos criar dinâmica no jogo, vamos criar interesse, porque isso também chama pessoas, não é? Isso é a minha opinião. Não, eu não já estou a aprender a falar espanhol. Isto não é um convite, nem é uma proposta para a gente mudar de aliança, porque uma altura destas é muito complicado, e a gente ir agora trair a Rússia, trair o Brasil e não sei quantos, isso é muito complicado. E depois abriria um precedente para mais tarde, quando precisássemos deles, eles mandávamos à fava. Não é? Isso é muito complicado. Agora, é tentar lançar este tema para o ar, não digo sair da Phoenix, mas tentar criar aqui alguma forma de alterar este cenário, porque é um cenário que não passa disto. Não é? Enquanto o tal grupo de elite que anda a passear pelo mundo, a lutar ali e acolá, esse sim está motivado e está feliz e anda para aí a ganhar pontos, o resto da população fica apanhado ao ar. E é essa população que tem que ser motivada, porque depois vem-se a queixar que falta baby booms. Pois, assim é difícil, não é? Então, mas quem é que quer vir jogar um jogo que tem que fazer 2 cliques e vai-se embora? Ao fim de algum tempo as pessoas não desinteressam-se. Sim, porque falaste daquelas pessoas que, aqueles mais antigos, que alguns até têm funções dentro da Phoenix, que lhes interessa mais que Portugal não saia, que Portugal está. Temos uma chamada, força. Olha. Boa noite. Boas, Crozar. Boas. Isto está com delay, podia só saber qual é que era o tema agora, se faz favor. Expansionismo. O tema é expansionismo. Estamos a falar sobre... Estamos a falar da Phoenix, da Eden. Se Portugal, se vale a pena Portugal ser um bocadinho mais ofensivo, ou se isso cria mais desvantagens do que vantagens. Sim, neste momento Portugal tem um grande problema que é a nível geográfico, que é está no meio de 3 gigantes. Quer seja os Estados Unidos, quer seja a Polónia e a Espanha, são todas... têm todas no mínimo 10 vezes mais população que nós. Que, no sentido da Polónia, penso que são 20 vezes mais que nós, não é? E visto que não temos nenhuma região em High Iron, nem nada disto, não nos podemos armar em espertos e... É que isso não era uma horinha ou duas e ficávamos sem o nosso cantinho. Eu já sei dizer palavrões em polaco. Isso dispensa-se. Mas pronto, é a tua opinião. Mas eu acho que continuamos a estar um bocado parados, percebes? Portugal também fica, por ser tão fiel à sua aliança, se calhar dos membros mais fiéis que existem lá dentro, fica um bocado parado. Isto torna-se um bocado chato para a maioria da população. Porque era como eu estava a dizer, alguns têm sempre atividade, têm coisas para fazer, estão inseridos na Phoenix, ou estão no governo, ou estão nas Forças Armadas e andam para cá e para lá. Quem não está? O simples cidadão que só trabalha e treina e luta, para ele isto é uma seca. Né? Vê os outros. Vê os outros todos à pancada, vê a Rússia perder regiões, vê a Rússia ganhar regiões, vê a Hungria a ir para a Ásia, a deixar a Ásia, vê os outros. E aqui não se passa nada e andamos todos aqui e se calhar talvez se fôssemos um bocadinho mais agressivos, poderíamos ainda ter benefícios. Né? Mas também outra questão, porque é que devemos estar a invadir os grandes quando temos, por exemplo, o México ali ao lado? Quer dizer, não temos regiões nenhuma de interesse, não é? Mas o México é aliado, então, quer dizer, já lhe salvámos o pelo no passado, agora vamos ser nós a atacá-los? Não, tínhamos entrada garantida para a ida numa coisa dessa. Isto é, a Phoenix é um bocado a, salve seja a expressão, a puta da Republic. É que estamos aqui no nosso cantinho, estamos à vontade. Oh, por amor de Deus, Marcelo. Eu concordo. Acalma-te, Marcelo. Como outra qualquer, somos todos adultos ou não? Sim, mas quando ouvir essa palavra, quando houver essa palavra. Não, mas é porque eu também não vejo benefício nenhum em estarmos na. Pronto, aqui a ver os barcos passar, não é? Eu estou-me a rir porque concordo e valorizo quem consiga dizer isso também. Eu não. Às vezes também desprecio. Não sou, eu concordo contigo. Ok, Sarco. Se não tiveres mais nada... Vou terminar a chamada. Então, obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Crozac. Obrigado pela tua participação. Obrigado, até à próxima. E foi assim? Participação Sim. 20. Gostávamos que mais participassem, né, para deixarem a sua opinião. Esgotámos também aqui o fim, o tempo aqui da segunda parte. Vamos fazer um intervalozinho e já voltamos para a terceira parte com um novo tema. Ok, até já. Até já. O nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem, e ao que vejo tudo foi para ti. Uma estúpida canção que só eu ouvi. Eu fiquei contente para dar agora. Não vais achar nada bem que eu pague. Eu tenho raiva que pudesse eu pagar de outra forma. Tantos planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar as palavras de seu cruel sentido. Sobre a razão está cega. Resta-me apenas uma razão. cidade está deserta. E alguém escreveu o teu nome em toda a parte. Nas casas, nos carros, nas pontes, nas ruas. Em todo lado essa palavra repetida ao expoente da loucura. Ora amarga, ora doce. Para nos lembrar que o amor é uma doença. Rádio Alta Voz. Check this out. Bem-vindos à terceira parte da teoria da conspiração. Nesta terceira parte vamos falar da criação da Bolsa de Valores. Aliás, não apareceu uma, apareceram duas. Portanto, vamos falar um bocadinho dessa iniciativa. Se vale a pena os portugueses investirem nisso, se não vale. Marcelo, tens já aqui alguma ideia formada sobre a Bolsa de Valores que foi criada ou ainda não viste isso? Eu, sim, certamente que vi. A Bolsa de Valores, penso que abriu num dia e no outro, penso que houve o crash da Bolsa. Pessoalmente não vou investir, não sei, não faz parte dos meus planos investir na Bolsa. Mas aquilo é fiável? Pois, então vocês ainda não viram nada da Bolsa? Para vocês, isto é assim um tema, assim um caso... Vi algo a anunciar, mas depois vi algo a dizer que logo no primeiro dia já estava em baixo e pensei que aquilo era mais do mesmo, que era algo que vinha e desaparecia com os problemas. E penso que ainda continua assim ou não, ou já está... Não, é o bolso, aquilo, a gente anda a chamar aquilo bolsa e aquilo bolsa tem pouco, não é? Aquilo é um negócio deles. O que é que a gente pode dizer daquilo? É assim, há duas bolsas, e eu só vou falar da bolsa feita pelos americanos, que é a ERX, que é aquela mais conhecida. Essa bolsa, em que é que consiste? Consiste em uma pessoa qualquer inscreve uma empresa e fica como responsável por gerir a empresa. Qualquer investidor pode entrar nesse negócio, comprando ações da empresa e ficar à espera que a empresa valorize. Se as ações valorizarem, se a empresa valorizar, o investidor vai receber dividendos. Se a empresa desvalorizar, as ações perdem valor. Imagina que uma pessoa compra uma ação por um golo, se a empresa desvalorizar, se aquilo não der resultado, esse preço pode descer. Se a empresa começar a ter bons resultados e começar a ter um bom potencial económico, a ação começa a ser mais valiosa. Pronto. Qual é o tendão daquilo no meio disto tudo? É que não há controle nenhum naquilo que o empresário pode fazer. O empresário pode dizer que não ganhou nada e se calhar ganhou, pode imprimir um número infinito de ações, ou seja, um investidor compra 10 ações, gasta 10 gold, imaginamos que era um gold por ação, compra 10 ações, gasta 10 gold, o empresário no dia a seguir imprime mais uma quantidade enorme de ações, cada ação que aquele investidor tinha comprado perde valor. Porquê? Porque existem mais ações no mercado, portanto o património da empresa passa a ser distribuído por um maior número de acionistas, de ações disponíveis, e aquela pessoa que gastou 10 golds em 10 ações, de repente continua com 10 ações, mas passa a valer só o valor correspondente ao número de ações que a empresa imprimiu. Ou seja, pode até passar de 10 gold para no dia a seguir valerem, o conjunto de ações valer 1 gold. Portanto, isto é uma forma muito fácil de haver burlas e de haver problemas, e é por isso que recomenda-se alguma cautela antes de se lançarem investimentos duvidosos, não é? Pelo menos. Duvidosos não é porque haja má intenção das pessoas que criaram um negócio, mas sim porque existem ainda muita falta de limitações e de critérios para definir as regras que estipulam a ação das empresas nesta tal bolsa que eles querem chamar. Sim, seria mais viável se a iniciativa tivesse essas limitações, não é? Uma pessoa está a investir 10 gold, eles emitem mais unidades, se assim quiserem chamar, e decorrer o risco de os 10 gold que pusemos transformarem-se em 5 em 5 minutos, por exemplo. É perigoso. Temos o a telefonar. O vai já arrotar. É o Para hoje, estão a ouvir? Hoje. Bem-vindo. Bem, sobre o tema só tenho uma coisa a dizer. E tenho dito. Ok. É essa a tua participação? É esta a minha participação. Ora bem. Ficámos todos muito elucidados. É, não é? Acho que está certo. Não é? O homem que está não foge... coerente, pelo menos, com o partido. Não foge à linha que representa. Acho que sim, é que todos deveriam ser. Exato. É verdade. Boa participação. Boa noite. Obrigado, até à próxima. Até à próxima. É assim, como podem ver, mais um participante, o U, deixamos este belo momento do PDP, parece que o PDP voltou à atividade, tal como nós pedíamos. Temos outra chamada. Temos mais uma chamada, vamos adicioná-lo. Arnes, estás a ouvir-nos? Bem-vindo. É assim, isso da bolsa que vocês estão a falar, eu já lá estou desde sexta-feira. Investir 30 gols, vocês não precisam de uma ordem para se registarem, eu registrei em nome pessoal, vocês podem depois adicionar a vossa ordem e as vossas empresas, aliás, é a ordem que é a própria ordem que vocês vão pôr em bolsa, se quiserem, se não quiserem, não precisam de pôr, podem só comprar e vender. Eu, como disse no início, investi 30 gols e desses 30 gols, neste momento, se vender as ações que tenho, fico com 85 gols, portanto são 55 gols de lucro em dois dias. O que eu aconselho é, isto é preciso ser feito por alguém que está muito tempo em online, porque, por exemplo, eu já comprei umas ações por 15 gold e elas hoje, na hora da web pública, à meia-noite, estavam a valer 87 gold. Cada ação é um ponto ou até... Diz-me uma coisa, Arnes. Quem é que te compra as ações a valerem 85 gold? Oh, bem, elas chegaram a 85 e toda a gente vendeu e elas desceram para 19. Ou ponto 19. Estamos a falar em pontos, estamos a falar em gold. Estamos a falar ponto 19 de gold. Mas aí é que está o truque disto, deste sistema. Vocês quando compram barato, quando está alto, vocês vêm-se livres das ações. Se não têm que ter pena de ninguém que está na... Não tenho que ter pena das empresas de quem vocês compram, eles que se lixem. Nós queremos é o nosso lucro. O nosso lucro é comprar baixo ou melhor. Eu neste momento posso dizer que as mesmas ações comprei por 0.15 de gold, neste momento estão-me a valer 0.77. Eu tenho 100 ações, portanto são 67 gold. Sim, mas eu volto a fazer a mesma pergunta. Quando tu tens as ações a valerem mais... E quando as vais vender, quem é que te faz a compra dessas ações? Porque é assim, para tu venderes, alguém tem que as comprar, não é? Quem é que está a comprar as ações? Ou isso é uma compra imediata que o sistema aceita e devolve-te o gold imediatamente? O sistema aceita e devolve-te o gold. Então significa que qualquer que seja o número de ações que tu compres, e qualquer que depois mais tarde seja o número de ações que vendas, seja lá qual for o valor dessas ações... O sistema aceita sempre a venda. Não, tens que vender ou... Sim, depois se te atrasas, vendes ao valor que está no momento na bolsa. Esse é o valor que tu vendes. E esse gold, já conseguiste fazer o levantamento para a tua conta no E-Republic? Vou ser sincero, ainda não. Ainda não consegui. Ainda não tentei tirar o gold nenhum. Mas... Pelo que eu vejo, aqui não há truque nenhum para já. Pode ser que eles, se mais para a frente, tentem então roubar-nos, mas não me parece que isto parece ser uma coisa mesmo séria. Eles estão, neste momento, a própria bolsa, ou o que eles chamam de bolsa, está nos 245 de gold, a valer 245 de gold, exato, 245. Se forem ver a Org tem neste momento 7 mil de gold, acho eu. Esse é o gold já todo investido por o pessoal. E é dessa Org que saem as doações do resto. Aqui neste sistema vocês controlam e vendem. E depois a Org que vocês têm que criar a conta, depois mandar o gold que vocês querem para uma Org. E essa orga depois adiciona o Gold Master, que eu acho que é uma base de dados, e vocês trabalham com esta base de dados, depois é que retiram um Gold por aí. Mas o Gold, eu acho que é retirado pela orga. Aí, nessa situação, ainda não estou bem dentro do assunto que ainda não fiz, mas posso dizer que entre hoje e amanhã irei fazer. Ok, Arnes, já foi uma boa explicação sobre como fazer e como se pode possivelmente obter bons lucros. Se não tiveres mais nada a dizer. Não tenho mais nada e quero-vos dar os parabéns pelos excelentes programas que têm feito até agora e uma boa noite. Okay. Obrigado. Obrigado e boa noite. Até à próxima. Tivemos o Arnes aqui com uma breve explicação de como apostar nesta... Ele depois, quando ouvir a gravação aqui do programa, vai ver que está em Plutão ou em qualquer sítio assim distante, porque aquilo houve aqui um feedback assim um bocado esquisito. Mas, está na capela da Nossa Senhora das Aparições. Pois, só pode. Foi bastante explicativo. Custa-me a crer que se as doações... Por isso é que eu lhe perguntei quem é que comprava as ações. Se é a org da bolsa que compra todas as ações, então custa-me a crer que este negócio vá durar muito tempo. Porque se toda a gente começa à espera, compra uma ação a 1 gold e depois vende a 10 golds, se toda a gente começar a fazer isto, aquilo vai depressa à falência. Portanto, vai faltar o gold. Alguma coisa vai ter que acontecer num futuro próximo. Alguém vai ficar agarrado, Sharon. Mas pronto, vamos seguindo e eu já agora vou... Não. Mais uma chamada. Eu sou sempre o entalado. É sempre o entalado. Não posso falar. Crossark, bem-vindo novamente. Estou. Não estou a ouvir. Crossark. Estamos a ouvir, sim. Força. Só para falar aqui da bolsa. Isto nunca é uma bolsa. Isto é um mecanismo que vai pelo lado da oferta e da procura, simplesmente. Claro. Força. Podes comprar o máximo de ações da empresa e nunca ficas com parte da empresa ou da org. Ficas sempre com o valor das empresas. E para já, as próprias orgs não têm sequer um mínimo de capital necessário para entrar. Basta inscrever, quem quiser compra, quem quiser não compra. Agora uma pessoa fica à vontade com os dividendos daquilo. Tu até podes inscrever uma org vazia, sem nada, não é? Exato, é uma estupidez. Mas isso é compreensível, pelo menos é compreensível da parte deles, porque o que eles querem é que exista muita gente inscrita. Porquê? Porque eles ganham nas comissões. Quanto mais movimentos houver, mais eles ganham. Eles ganham o tal 1% de comissões na compra de ações, né? Ou na venda, em cada operação, acho eu. Nunca é sobre uma pessoa inscrever-se nisto. Não, se quiser, arranjo uma empresa completamente estúpida, sem nada, obviamente. Meto não sei quantas ações à venda, mando o gold para a minha conta e os acionistas estão-se completamente a lixar, que como aquilo já não tem gold, de onde é que eles vão buscar? Não vão. Esse é o grande problema. Isto é um negócio da China. Isto claro. É um negócio da China. Claro. Eu agarro aqui em 10 gold e transformo-os em 1000. Claro, claro. É assim, tu entras na... Tu registras uma empresa na bolsa, imprimes 1000 ações... O pessoal compra-te as 1000 ações, tu ganhas o dinheiro, o gold correspondente a essas 1000 ações, e no dia a seguir desaparece da bolsa. Não há maneira nenhuma de te punir, de te denunciar, não há nada. Quer dizer, aquilo não tem sistema nenhum de... Controlo. De controlo, sim. Não há maneira nenhuma sequer de punir os infratores. Não é? Portanto, quem quiser lixar os americanos, porque aquilo ainda por cima é subsidiado pelo governo americano, mas pode muito bem ir lá, inscreve uma bolsa qualquer, põe as ações baratinhas, fica à espera que alguém compre as ações e depois desaparece e fica com o gold e manda aquilo às favas. Portanto, é uma maneira ótima de ganhar gold. Falta controle. Não, e melhor ainda, isto é à parte do Republic, portanto vocês não têm um mínimo de culpas no cartório. Como isto é um site à parte, podem fazer a porcaria que quiserem lá e nunca são banidos e nunca têm forfeit points nem nada. O Arnas está aqui a dizer, está aqui a mandar uma mensagem a dizer que são feitas auditorias às empresas. Pronto, só que as auditorias podem ser fraudulentas, não é? Eu posso pôr lá uma empresa de grain, não é? Ou de iron, e depois eles veem, ah, sim senhora, tem, então isto vai valer 5 mil ou 500, vai valer 500 gold. E no dia a seguir eu tiro as empresas da org e pronto. E eles não vão todos os dias andar a fazer auditorias, não é? O que eles veem é só quando a pessoa envia uns print screens e diz, ah, tenho isto, não é? Não querendo dizer que o sistema é fraudulento, isso parece um pouco do Money for the Boys. Tipo, vai ficar só, o esquema vai ficar só a quem eles quiserem que entre, não é? Isto era possível existir, a bolsa é uma coisa que isto era engraçado que pudesse existir, mas isto tinha de ser sempre promovido pelos admins. Pessoas privadas a fazerem isto de forma externa é impossível. Não há ninguém a investigar isto. É impossível. Não há ninguém a investigar isto. Quanto mais podem fazer as auditorias, por acaso não sabia que, claro, tinham de fazer auditorias para o valor das orgs, mas mesmo assim uma pessoa pode estar sempre a emitir ações, que a empresa nunca fica de um capital. A organização é sempre tua. Sim, sim. Tu podes ter uma empresa... A sorte é sempre tua. Sim, sim. Tu podes ter uma empresa, imprimes 100 ações, vem o Crossar que compra as 100 ações, a empresa continua a ser minha, não é nada tua. A única coisa que tu vais fazer é vais ficar à mercê, não é? Daquilo que eu fizer na empresa. Tu não tens voto nenhum na matéria. Tu, no máximo dos máximos, podes ficar à espera que eu consiga valorizar a empresa ou desvalorizá-la. E vais recebendo uns dividendos, de vez em quando, quando eu achar que tu deves receber e no valor que eu acho que tu deves receber. Portanto, isto é tudo muito subjetivo. Quer dizer, não há controle nenhum, não há nada. Aquilo é uma anormalidade, não é? Vamos ter de finalizar a chamada do Corsário, que também já estamos a passar um bocado. Sim, já. Corsário, outra vez, obrigado pela participação. Foi muito útil. Mais uma opinião tua. Agradecemos. Muito obrigado. Boa noite. Ok, obrigado. Obrigado, Prozac. Agora, gostava também de voltar a fazer o meu serviço público, que fazemos sempre aqui no Teoria da Conspiração. Temos já lançados dois artigos hoje pelo Governo, para o cidadão ter tomar atenção. Um deles, o plano de reforma da Wikipédia portuguesa, e outro sobre o torneio de póquer realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O primeiro lugar foi atribuído ao Raquel, o segundo o Xiolas PT e em terceiro o Ciel. Vou lançar também no canal do IRC os links para estes dois artigos, para que possam tomar conhecimento sobre eles. Entretanto, acho que podemos encerrar. Sim, sobre isto da Bolsa, pronto, é assim, é preciso ter alguma cautela para as pessoas que forem investir o gold. O Arnas teve uma boa experiência, ainda não levantou o gold, mas teve uma boa experiência. Se resultar, é pá, ótimo para ele, sim senhora, mas cuidado, porque quando as pessoas que fizeram a bolsa, que é o Big Brother, e um outro que não sei agora o nome dele, quando eles começarem a perceber que aquilo se calhar está a dar-lhes mais prejuízo do que proveito, eles se calhar vão alterar as regras secretamente, sem dizer nada, de maneira a mudar a pessoa que vai ter, a mudar a pessoa que consegue lucrar com aquilo, e não os clientes, vá, se chamamos assim, os investidores, mas sim eles, os promotores da Bolsa. Portanto, é preciso ter algum cuidado, principalmente quando são iniciativas externas ou é público. Quando eu digo externas, são aquelas que não são promovidas pelos admins. Podemos então partir para o último intervalo da noite e voltamos já a seguir com o nosso convidado desta semana. Até já então. Até já. Até já. Talvez eu esteja exagerando. Encosta-te a mim.

Nuno, deixa lá o IRC e toma lá com mais atenção à agenda. Eu não te quero pisar o ombro outra vez, Nuno. Ah, pois, eu estava à espera que o Marcelo ainda entrevisse. Não, é assim, eu como nosso convidado, também para dar um bocado a conhecer aquilo que é o J. Collins, sabermos como é que ele começou, é a primeira pergunta que eu gostava de lhe colocar, como é que ele descobriu a República e como é que ele veio cá parar, e o que é, quais os primeiros sentimentos sobre isto. Eu descobri o A República quando eu estava à procura de um jogo que de alguma forma pusesse a parte de gestão de empresas, de análise da economia em geral, e que também tivesse uma parte social interessante. E estava à procura no Google, basicamente, procurar aquelas palavras-chave normais, e acabei por descobrir o A República e logo me pareceu uma ideia bastante interessante, como conceito em si. No entanto, nos primeiros dias, rapidamente me percebi que o jogo era bastante lento, não tinha grande dinâmica para um jogador iniciante. E ainda por cima, na altura, em Portugal, vivia-se um período um pouco conturbado, na minha ótica, que era a altura do penico e que a economia estava toda bastante centralizada à volta do governo. E que, para mim, um capitalista, uma pessoa de direita, não me agradava muito. Apesar de ver que no jogo fazia o seu sentido na altura, não tinha a lógica para mim que eu estava a procurar no jogo. Foi também nesse sentido que, na altura, acabei por emigrar. Ainda participei um bocado ativamente na política portuguesa durante uns dias, mas acabei por emigrar e dei a volta a quase todos os países da República, basicamente. E acho que fui aprendendo bastante com isso e o jogo tornou-se muito mais interessante para mim dessa forma. Sim, também muita gente também, se calhar, não te conhece. És um membro ativo, um membro ativo a passos, não é? Isso era uma situação que nós também te gostávamos aqui de colocar. É. Porque, é assim. Tu explica aqui à malta o que é que te acontece de vez em quando. É que tu umas vezes vens com uma energia fantástica e tal, vens, não sei o quê, escreves artigos, dizes que vais lançar agora um novo projeto político, cheio de motivação, consegues motivar as pessoas, consegues fazer com que exista algum ânimo na política, e quando tudo parece estar lançado, puf, desapareces. E desapareces durante um mês, dois meses, ninguém sabe de ti, ninguém sabe nada. Pergunta-te onde é que andou o J. Collins, onde é que andou o J. Collins? Ninguém sabe onde é que andou o J. Collins. E depois, de repente, voltas outra vez a aparecer dois meses depois, outra vez com outra energia, vai, agora vem o projeto, vai lançar o projeto. Porquê é que isto acontece? Diz lá, coisas, situações da vida real, mas sistematicamente a acontecer isto, porquê é que acontece isso? Diz lá, conta lá, gente. Basicamente, os projetos que eu lancei e que vocês, em princípio, o Nuno e tu sabem perfeitamente, que eu lancei foi o PDL e depois a coligação com a PPS e mais tarde, antes de, na vida real, fazer Erasmus, lancei um projeto que pouca gente conhece, apenas um grupo restrito, que era o E-Debate, onde tinha uma preparação para se debater algumas ideias e, eventualmente, até dentro daquele grupo de pessoas, fazer uma proposta de governo. Na altura do PDL, houve uma evolução bastante, bastante boa e consegui-me manter ativo sempre, mais ou menos constantemente. Mas também tinha o apoio de outra pessoa, na altura o Traga Dois Whiskies, que fazia como vice-presidente aquela compensação sempre que eu não estava cá, mantendo a atividade bastante boa. Só que é como em tudo na vida, como em tudo, não é? Nem sempre tenho tempo para isto. A vida real é mais importante e tenho uma vida real bastante cheia, no fundo, com universidade, com namorada, com amigos, com outras coisas que gosto de fazer. E no caso do último projeto que abandonei, que foi realmente o E-Debate, filo porque estava em Erasmus e a experiência de estar em Erasmus, havia coisas que eu não decidi não perder em prol da República. Foi basicamente isso. Após isso, agora? Neste momento, tenho-me mantido um pouco à parte, porque não houve um projeto a que me dedicasse a 100%. Estive no CDS como vice-presidente do Tiago, fui convidado, e realmente tentei fazer melhor. E acabei por pegar no partido a seguir, porque ele não tinha disponibilidade e achei que era um desperdício deixar o projeto ir por água abaixo. Tentei chamar algumas pessoas, pôr as coisas a funcionar, mas com a resposta de apenas uma pessoa, o Catriba, a quem dou aqui um agradecimento público por todo o apoio que me deu, não era suficiente para manter um projeto ativo, quer dizer, não vale a pena manter um projeto com duas pessoas. E no máximo tinha três, porque tinha o Apollo PT também ativo. Quer dizer... JC, eu gostava aqui de também tocaste aí no ponto do CDS, e eu gostava de fazer uma pergunta que eu já... É uma questão que eu tenho aqui dentro. O porquê de tu, quando voltas, depois de mais uma daquelas tuas pequenas ausências, devido à tua vida pessoal, tu, quando voltas, voltas ao CDS? Porque não voltaste à tua origem, ao PDL, e porque é que não voltaste a pegar no PDL e tentar levá-lo um pouco mais à frente? Parece que só tu é que consegues pegar no PDL e transformá-lo em alguma coisa. Porquê é que não arriscaste de novo? É assim, eu quando voltei, inicialmente, voltei mesmo assim com um tempo muito restrito, porque foi numa altura, quando eu me voltei a ficar ativo, que até me juntei ao PRD na altura, durante pouco tempo, estava com pouquíssimo tempo e achei que, não tendo mais ninguém que pudesse alicerçar o projeto, não valia a pena estar agora a lançá-lo outra vez, porque ele estava completamente morto, basicamente. Sozinho. E achei que era melhor não meter em mais um projeto que teria que abandonar. Isso foi algo que decidi, que quando entrasse, entraria para o fazer até ao fim. Daí ter entrado no PRD, pensando que poderia fazer alguma coisa, contribuir um pouco nesses pequenos tempos que tivesse, fazer uma maior contribuição aí, em que havia uma maior estrutura e havia mais pessoas para continuar o trabalho, do que num partido que tivesse, no início, obviamente, dependente só de mim. Aí seria preciso um trabalho mais intensivo e mais continuado da minha parte. Não teria outros apoios. E depois surgiu o convite do CDS, foi basicamente isso. Foi por ser um convite em que havia uma equipa, havia 3-4 pessoas que estavam no projeto e estava mais de acordo com aquilo que eu pensava que devia ser um projeto a sério. Porque no PRD havia coisas que eu não concordava, sinceramente, e foi basicamente isso. Pois é, era agora que eu queria te fazer uma pergunta. Se o teu problema era pessoas para trabalhar contigo, porquê é que não te juntas, por exemplo, ao PRD, que tem uma equipa... Lá está o Marcelo a trabalhar. Já está este gajo, está a proposta de sócio. Já está a trabalhar. Já tem a proposta de sócio. Não me obriguem a pisar ombros. Não me obriguem a pisar ombros. Não, mas mesmo no PDL agora tens uma equipa de trabalho, tens, olha, o PDL agora neste momento está com dois congressistas, tens o HMIC e o Pipe 4, e eles estão a tentar fazer também com que o PDL cresça e que apareça inclusive nos primeiros 5 partidos. Penso que é nesse sentido que eles estão a trabalhar. Eu tenho estado a trabalhar diretamente com o HMIC e com outras pessoas para tornar o PDL num projeto bastante maior mesmo. Vamos ver como é que isso corre. Eu estou a trabalhar nos bastidores, basicamente, porque acho que é onde neste momento tenho mais tempo para fazer, do que é tempo inteiro publicamente. E penso que pode ser algo interessante. Não quero adiantar agora já, porque ainda há muitas coisas que ainda não estão definidas. Portanto, sim, nem deves desenvolver a ideia, não é? Pois, era essa a pergunta que tinha para te fazer e pronto. E dar-te os parabéns também por teres ajudado a ocupar a liderança do PDL enquanto houve as eleições de Congresso, não é? Sim. Foi uma boa participação também. O HMIC pediu-me e não hesitei em fazê-lo. Vais continuar assim numa perspectiva secundária? Não vais agora entrar num patamar mais importante, assim, presidente de algum partido, assim, liderar uma equipa qualquer? Gostava bastante, mas sinceramente não tenho tempo. Estou no meu último semestre da universidade, com entrevistas de emprego, com muito trabalho e é completamente impossível. Portanto, terei sempre, neste momento, um tempo mais limitado e tentar ocupar outras posições em que possa contribuir positivamente, dar a minha opinião quando é necessário, mas sem ocupar uma posição de liderança. Tanto que, nas últimas legislaturas, fui convidado pelas duas maiores listas para exercer cargos e recusei, porque não tinha tempo. E acho que não se deve aceitar um cargo sem ter a disponibilidade necessária para o executar da melhor forma. Já agora, a tua visão... Tua visão política sobre Portugal neste momento, sobre o governo, sobre a oposição? Sobre a oposição, parece-me que o PRD está a começar a mexer um pouco, tem estado bastante ativo, mas em termos de ideias em si não tenho visto muito. Acho que devia haver maior produção de ideias construtivas, sobretudo. Acho que isso está a faltar um bocado. O PDP continua a parecer um bocado abatido, sem grande expressão. O PREC Não sei o que é que se passa, mas não vejo a atividade de outros tempos. Sei que o Júlio faz muita falta, sem dúvida. E o Bloco de Esquerda parece-me que está na mesma. Não vejo muitas mudanças. Tem uma estrutura mais ou menos consolidada, pelo que me parece. Mas em termos também de produção de ideias, acho que tem estado, no panorama político, tem estado uma grande falta de novas ideias, de discussão de temas. É algo que falta neste momento e que houve noutros tempos, mas que agora não há tanto. Há mais pequenas discussões, uns trolls a mandar umas bocas, umas críticas ao governo, nada muito objetivo, nada muito construtivo. Em relação, continuando, ao PDA e ao governo em si, tem-se visto bastantes falhas e, sobretudo, não vejo neste governo capacidade para preparar o país para a V2 como devia ser. Sinceramente, acho que devia-se estar a pensar mais e a preparar mais o país para a nova versão. E acho que não se tem pensado muito, tem simplesmente gerido o país. E acho que isso é insuficiente neste momento, quando estamos às portas de uma nova versão. Sobre aquele tema que tivemos aqui a falar na segunda parte, sobre o expansionismo, achas que Portugal devia encarar uma postura mais ofensiva? Ou devemos limitar-nos àquilo que temos, sermos mais calmos e esperar alturas em que possamos colaborar com a Aliança em guerras? O que é que achas sobre isso? Sinceramente, esse é um tema que tem pontos a favor e pontos contra, não é, como é óbvio, mas de um lado temos um potencial de crescimento para Portugal que seria muito grande se estivéssemos numa aliança mais ofensiva e se tivéssemos guerra mais frequentemente. Mas, como sabemos, Portugal defensivamente ficaria muito exposto nessa situação. A única situação seria uma possível mudança de aliança e aí, se calhar, estaríamos mais protegidos, estaríamos entre os Estados Unidos, a Espanha. A guerra nunca foi o meu forte, mas eu diria que sim, que seria mais interessante do ponto de vista social e do ponto de vista do jogo que tomássemos uma posição ofensiva, mesmo que desaparecêssemos durante algum tempo ou se ficássemos um bocado pior. Acho que isso atrairia muita gente e não seria uma situação duradoura. Acabaríamos por voltar e voltaríamos a ficar mais fortes do que agora. Portugal podia estar melhor ou achas que estamos aquilo que conseguimos e aquilo que temos em termos económicos? Em termos económicos, poderíamos estar melhor, mas não muito, muito melhor. Porque o jogo é bastante limitado e em termos de comércio internacional... há vários fatores que nos impedem de estar melhor. Temos o problema de só termos os cereais como matéria-prima, o que nos limita logo grandemente, porque, como sabemos, as grandes matérias-primas são o ferro. A grande matéria-prima é o ferro e é essa que realmente dá bastante dinheiro. Agora pensa-se o diamante vai ser o novo ferro, vai ter uma importância semelhante à do ferro. Pelo menos até à V2, não é? Exato. Até à V2 será o ferro o mais importante. O diamante. Sim, na V2 será o diamante mais importante. Não, na V2 não vai haver diamantes. Sim, vai ser o titânio. Sim, o sucessor do diamante, digamos assim. Mas pronto, o que eu estava a dizer, essa situação de Portugal não ter a matéria-prima mais importante limitou-nos ao longo do tempo bastante na nossa evolução a nível económico. Mas acho que não foi só isso. Houve outros fatores e acho que esses prendem-se mais com a falta de capacidade da nossa indústria de manufatura de exportar. E isso foi um problema que se foi verificando muito ao longo dos tempos. Exporta-se pouco em Portugal, apesar de termos produtos bastante baratos. E eu vejo nas minhas empresas que sempre que tive tempo para tomar a iniciativa de exportar, exportava quanto queria, basicamente. Quando tivesse tempo para fazer as doações, quanto eu exportava. Tanto armas, como sobretudo armas, mas também outras coisas. E acho que, nesse sentido, poderíamos ter ganho mais, com uma economia mais dinâmica, em termos de exportações. O nosso mercado de trabalho é algo que não é muito eficiente, mas pensar em formas de o tornar mais eficiente, do ponto de vista do governo, também é bastante complicado, porque o peso do governo no mercado de trabalho não é assim tão grande. A única maneira possível de haver maior controlo seria haver, de vez em quando, limpezas das orgs todas e recontratação, mas isso levaria, provavelmente, aos custos que há sempre nessas adaptações, que também não seriam positivos para o país. Portanto, não vejo grandes soluções para o governo controlar ou tomar alguma medida no sentido de tornar o mercado de trabalho mais justo. Aí tem que ser mesmo a lei da procura e da oferta e tem que ser o tecido empresarial português a ser mais dinâmico e a ser mais forte, no fundo. Falaste aí nas ORG-PTs, eu pergunto-te, qual é que achas que é a função das ORG-PT no mercado em Portugal? Quando falo no mercado, falo em todo o espectro, não é? O mercado de trabalho, o mercado dos produtos, o mercado de exportação. O que é que tu achas que as ORG-PT deviam fazer? Deviam atuar, não deviam? Deviam mexer como era na altura do Penico? Devia haver só as ORG-PT e toda a gente trabalhar só para as ORG-PT? O que é que tu achas? Qual é que achas que devia ser a intervenção das ORG-PT aqui no, na economia? Quanto a mim, e isto é uma visão que eu já defendo há algum tempo, as ORG-PT devem funcionar, sobretudo, como um mecanismo de corrigir as falhas do mercado. Basicamente é isso que a regulação de um governo deve fazer, tanto na realidade e no jogo também é assim. Tanto no mercado de trabalho, como no mercado dos produtos. Assim. Mas o problema é que muitas vezes ou temos regulação a mais ou temos regulação a menos. E, sobretudo no mercado dos produtos, há uma grande falha, que nós fazemos sempre a comparação, isto tem sido repetido muitas vezes e eu nunca percebi muito bem porquê, que nunca ninguém tomou uma atitude quanto a isso, nós fazemos sempre a comparação do valor das coisas em relação ao gold, fazer uma comparação internacional. Mas sempre falhou aqui a criação do indicador de real capacidade de consumo em Portugal, ou seja, com os salários portugueses, quanto é que se pode consumir. Basicamente, um índice de preços que nos permitisse ver a evolução real do nível de preços. Isso faz falta e a regulação seria muito mais efetiva se pudéssemos simplesmente manter a inflação, ou deflação, como às vezes aqui temos na República, mais ou menos constante, e um poder de compra também mais ou menos constante. Tu achas que as ORG-PT, deviam ser autossuficientes? Ou devem, num aspecto também de suporte e de apoio à comunidade e ao comércio, devem utilizar o dinheiro público dos impostos para se manterem ativas? Ou dividias as ORG-PT numa parte de empresas que deviam ser autossuficientes e noutra parte que deviam ser de apoio à comunidade? Como é que tu gerias isso? Acho que claramente há uma coisa que nunca se definiu, pelo menos publicamente, e que se devia definir. Qual é o nível de stocks, seja de armas, de gifts, de moving tickets, seja do que for, que o governo precisa? E acho que isto era uma coisa que devia vir em qualquer lista de candidatura à presidência ao governo, digamos assim. Porque é um dado fundamental e que determina o nível de injeção de PTE na economia feita através das ORG-PT. E é algo que nunca é falado. À parte do dinheiro necessário para a acumulação desses estoques estratégicos, as ORG-PT deviam ser completamente autossuficientes. Têm capacidade para isso, têm capacidade para exportar em alguns setores, para vender. Agora, a questão centra-se nos estoques. Qual é o nível de estoques estratégicos que pretendemos para o país? Quanto é que estamos dispostos a gastar em cada legislatura para aumentar esse estoque? Isso é algo que nunca é falado e não percebo muito bem porquê. Como é que quem gera isso o faz sem ter esse tipo de ideia clara e pública? É uma boa mensagem, não é? Portanto, achas que devia haver mais transparência, mais comunicação do governo para a população sobre o que é anda a fazer com as ORG-PT? Exatamente, isso acho que é óbvio, porque não se podem pedir sacrifícios nem outras coisas e simplesmente não dar nenhuma satisfação sobre o que é feito com o dinheiro nas ORG-PT. Quer dizer, dizem-nos que podemos aceder a quase todos os dados. Podemos aceder a alguns dados, mas sejamos claros que não são nem metade dos dados necessários para termos uma ideia clara do que se passa com o dinheiro lá dentro. Há muitas maneiras de fazer os fluxos de dinheiro desaparecerem e o total continuar pelo menos o mesmo. É preciso uma relação de stocks com o valor das vendas, é preciso os valores totais. Isso é um relatório que é simples de fazer, não demora grande tempo. E basta pelo menos uma vez por mês para que a transparência seja total e não haja dúvidas nenhumas. E acabava-se com uma discussão inútil sobre a transparência, não é? Quando dizes relatórios, dizes o quê? Dizes eles dizerem o dinheiro que entrou na empresa, o dinheiro que foi pago em salários, a produção durante aquele mês e o dinheiro que foi vendido, o dinheiro que foi ganho na venda de produtos? É esse tipo de relatório que tu achas que devia ser feito? Basicamente, é mais ou menos isso. É o dinheiro que entra nas ORGs e depois um conjunto em que nos mostram o dinheiro que estava antes e o dinheiro que está agora, tanto na ORG em si, como dentro de cada uma das contas das empresas, e o valor, ou seja, que se adiciona esse valor, o stock, o aumento de stock, ou seja, a variação das existências de stock, a preço de custo, ou seja, ao preço de custo de cada uma das empresas. Não sei se me faço entender. Sim, mas a minha pergunta é, isso não pode ser manipulado também? Porque alguém pode dizer, ah, nós temos 30 gold na empresa, ou temos 2 mil PTEs na empresa, e se calhar tem 3 mil ou 5 mil, não é? Isso não pode ser também manipulado? Sim, pode ser manipulado, mas quer dizer, se a gente tem que ter mudar a seguir, pelo menos percebemos o que é que se passou. Assim não temos nenhuma ideia. O governo muda e nós não fazemos ideia de se era suposto estar lá mais dinheiro ou se era suposto estar menos. E é claro que isso também, poderia haver aí um outro fator, que seria fazer uma auditoria. Por exemplo, uma pessoa eleita ou nomeada por cada um dos 5 maiores partidos, uma vez por mês, faz uma auditoria, tem acesso às contas das orgs e pode verificar se aqueles valores estão corretos, estão de acordo com aquilo que tinha sido mencionado. E na véspera dessa auditoria, não pode alguém da org tirar o dinheiro pelo money market? A pessoa nunca chega a ver esse dinheiro lá, não é? Imagina que tinha os 5 mil, imagina assim, os 5 mil, eles dizem, ah, não, só está aqui 3 mil. A pessoa diz, então vamos fazer a auditoria. E eles, no dia anterior, tiram 2 mil pelo money market. Mas quando fazes a auditoria, vês que está lá menos do que era suposto estar. Tu vês o valor que eles querem que tu vejas. Eles podem tanto pôr como tirar pelo money market, porque não há registro desses movimentos. Não é? Onde eu quero chegar com isto é... Não teremos nós também um bocadinho que ter uma certa confiança naquilo que eles fazem lá nas ORPT? Porque podíamos fazer a coisa de outra maneira, era fazer aqui escrever aqui um livro razão, não é? Onde tínhamos que pôr todos os movimentos que todas as ORGs faziam todos os dias, de modo a haver um registro diário e sistemático de todos os movimentos das empresas, não é? Só que isso é um trabalho. Isso é um trabalho que nunca mais ninguém saia daqui, não é? Pronto. Sim. Mas acho que seria importante, de qualquer maneira, ter este relatório, nem que fosse só para a oposição poder saber exatamente onde é que teria que melhorar. Quer dizer, eu preciso saber qual é que é a eficiência atual das ORGPT e como é que elas trabalham, para eu poder fazer uma proposta de como melhorar isso. Se eu não souber, se eu não estiver informado, eu também não vou fazer novas propostas, porque não sei, porque não tenho dados. Claro, e a gente percebe isso. Agora, depende qual é a intenção das pessoas que gerem as ORPT. Se for uma intenção positiva e honesta, então aí faz todo o sentido que eles publiquem relatórios, quanto mais não sejam relatórios sucintos, não é? Da produção que fazem, daquilo que as ORPT estão a produzir, do quanto é que estão a gastar, porque isso também lhes devia interessar para que pessoas na comunidade que se calhar gostam do modo da economia, como é o teu caso, pudessem então também sugerir ideias e melhorias e métodos para melhorar a produção, e às vezes até eles próprios têm problemas e podem pedir algumas opiniões. Pronto, mas isso, essa intenção, então também for boa. Agora, se for uma intenção menos boa, não é? Se eles quiserem esconder alguma coisa, então também lhes interessa andarem assim um bocadinho a fazer de conta que fazemos depois, ou pronto, quer dizer, interessa também esconder o que é que a potencialidade das ORPT, não é? Interessa esconder um bocadinho isso, porque também não interessa que venha a público essa informação. A minha dúvida, e isso é que acho que é fulcral aqui, é até que ponto é que um dia, quando eles vierem a mostrar números, até que ponto é que esses números podem ou não ser credíveis? E é por isso que, muitas vezes, eu, para mim, digo-me sinceramente, acho pouco importante haver relatórios. Acho pouco importante, porque tanto pode ser manipulado como pode não ser. Isto fica-me sempre na dúvida. O que é que me interessa a mim dizerem, não sei o quê, produziu 500 iron. Ok, sei lá se produziu 500 ou se produziu 5 mil. Não sei, não é? Pronto. Mas... isto já estamos... A conversa estava já... muito, muito interessante, mas também... Estávamos aqui até amanhã, não? Ficávamos aqui 12 horas a ouvir o J. Collins, mas já estamos mesmo no limite da nossa emissão. Não, vamos deixar então o J. Collins dizer, então, ter a última palavra, então, para dizer o que é que acha sobre isto. Posso só acrescentar, o grande problema também é quando são pedidos os relatórios, eles também não os fornecem, não é? Por isso, pá, nós queremos relatórios ou não, também para eles é igual. Fica só questão de, se, por exemplo, uma criação do Instituto Nacional de Estatística para regular o país e o aumento da nossa produtividade, se calhar também seria bem pensado, não sei. Podia haver muita coisa, não é? Pessoas para tomar conta disso tudo. Pois é, não há pessoas com atividade suficiente e com disponibilidade suficiente que possam abranger todas as coisas que eram necessárias a haver no país. Não é? E temos tido a discussão sobre as Forças Armadas e sobre essas coisas todas, e esses problemas acontecem precisamente porque não há disponibilidade, porque não há pessoas que tenham uma disponibilidade total e que consigam abranger várias coisas. Não é? Faz falta muita coisa. Mas primeiro temos que ter é a mão de obra. Quando tivermos a mão de obra, aí podemos avançar com os projetos. Penso que só podemos é pensar assim. Sim, o problema de ter gente com disponibilidade é um grande problema do jogo. E acho que só pode ser ultrapassado juntando equipas de pessoas que se possam compensar umas às outras. Quer dizer, se por exemplo, num potencial Instituto Nacional de Estatística para a República, em que se vissem alguns dados, tivéssemos uma equipa, por exemplo, de 5 pessoas ou 6 pessoas, se algumas delas não pudessem numa altura, outras poderiam, e assim o projeto teria uma continuidade maior. O problema é arranjar também essas 6 pessoas disponíveis e com vontade de trabalhar, mas tenho esperança que isso possa ser possível. Quanto ao tema que estávamos a falar, dos relatórios, na minha opinião, eu acho que são importantes. São importantes, dão um sinal de transparência que é muito importante para toda a comunidade. São mais um ponto de interesse e uma forma de esclarecer tanto os jogadores mais novos como os jogadores mais experientes e interessados na economia e que pretendem procurar novas soluções para o país. Portanto, mesmo e no caso de serem manipulados, que era a questão negativa que estávamos aqui a ver, que nunca teríamos a certeza de serem manipulados ou não, eu acho que nessa questão, pá, perdemos todos, a verdade. Perdemos perto de quem está a ver os relatórios porque está a ver algo que não corresponde à realidade, está a perder o seu tempo, no fundo. Mas eu tento acreditar que quem está no governo são pessoas corretas e que não iriam fazer isso. Se o fizerem, também o dinheiro do governo desapareceria todo e aí também estaríamos no mesmo problema e não haveria grande solução. Isso não tem acontecido, pelo menos todo não tem. O dinheiro continua lá, mais ou menos o mesmo, sempre. Vai aumentando às vezes, portanto, eu tento a confiar que as pessoas que lá estão a tentar fazer o melhor trabalho possível, o melhor que sabem e conseguem. E acho que é isso que temos que acreditar, porque não temos outra hipótese também. Não há reais mecanismos de controle no jogo para termos a certeza absoluta que tudo está a correr como deveria. Ok. Bem, olha, a gente agradece a tua presença. Eu é que agradeço a oportunidade. Já sabemos que agora só te vamos ver daqui a 2 meses. É, que exagero. Sim, eu gostava. Quero apenas agradecer a oportunidade de participar no programa e mais uma vez dar-vos parabéns, porque acho que é talvez a iniciativa mais interessante que surgiu na República no último, desde que eu cá estou, portanto, desde o início. A gente agradece. Agradecemos. Também agradecer-te a ti estares a disponibilizar uma parte do teu tempo. Pensarmos em ti como pensamos em várias outras pessoas, também dar a oportunidade a vocês como convidados de poderem ser mais conhecidos pela comunidade, poderem estar aqui e falar um pouco de vocês próprios, não é? No teu caso, possivelmente muita gente já tinha ouvido falar em ti, mas não sabia bem quem tu eras, o que tu representavas no país, qual era os teus interesses. Assim, aproveitamos também para te dar essa oportunidade e termos aqui uma boa conversa. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Deus, um abraço. Muito obrigado. Um abraço. E pronto, se não houver mais nada para dizer, a gente acaba também aqui a quarta parte. Exatamente. Vamos dar por encerrado. Quarta e última, não é? Espero que tenham... Última, sim, quarta e última. Queres ir para mais uma, Marcelo? Se quiseres continuar aqui, ficas aqui sozinho. Fazemos uma jornada agora até amanhã. Vamos... E então, falar daquilo que já tínhamos falado na primeira parte, tentar, se calhar, na próxima emissão, fazer uma emissão especial presidenciais, onde vamos tentar trazer aqueles que serão os candidatos à presidência e debater um pouco com eles sobre as suas propostas. Ok? Até para a semana. Até para a semana. Abraços.